acabou. Agora tá tudo acabado. Seu vestido estampado, dê a quem puder servir. Agora que eu não posso mais caber em ti, não quero te ver. Dizem que você não quer mais me olhar, como velhos desconhecidos. Se você não me escuta, eu não vou te chamar. O amor que eu dei não foi o mesmo que eu vi acabar. O amor só mudou de cor, agora já tá desbotado. Corra, lá vem a tristeza, atirando pra todos os lados. Pegue o vestido estampado, guarde pra um carnaval. Guarde que eu nunca te quis mal. Até o feriado, quarta-feira de cinzas, e tá tudo acabado. Você não quer mais me olhar, como velhos desconhecidos. Se você não me escuta, eu não vou te amar. O amor que eu dei não foi o mesmo que eu vi acabar. O amor só mudou de cor, agora já tá desbotado. Corra, lá vem a tristeza, atirando pra todos os lados. Pegue o vestido estampado, guarde pra um carnaval. Guarde que eu nunca te quis mal. Até o feriado, quarta-feira de cinza. Tudo acabado.